tens nome. Oh, mas não aceitas. Faremos nome. Tudo para mudar. Mas não aceitas nome. Para mudar. Quando vejo o sorriso, o meu desaparece. Porque sinto lá no fundo, o meu já não é o mestre. Sinto-me perdido numa tempestade onde caem três chuvas e o vento só para a saudade. Saudade que provoca uma nostalgia que penetra nas veias com um balde de água fria. A verdade é para ser dita, sincera e escrita. Pode magoar mais, mas limita a ferida. O pôr do sol que vemos pode resumir tudo. De dia é feliz, no fim do dia é escuro. Do dia vem o sorriso, da noite a tristeza. É bom quando podes e juntas todos à mesa. Ninguém é feliz, a felicidade são os momentos, cujos aqueles que desfrutaram são donos daqueles tempos. Sentem-se bem, sentem-se protegidos. Talvez um dia também andarão perdidos. Por mais que tentes te ajudar, não, tu é que necessitas. Tu é que te evitas, mas não aceitas, não. Mas que tentes te ajudar, no, no. Tu é que necessitas. Tu é que te evitas. Mas não quis escondir o que senti dentro de mim. Pago o preço de um homem que não consegue se omitir. Vi o preconceito de gente snob. Também vi a garra de um povo guerreiro que ainda sofre. A tatuagem, a trança representa uma cultura, não só de rua, mas quem se identificou com a luta. Nunca aceitei regras de ninguém. Aliás, vim quebrá-las pra que meu povo enxergue ainda mais. Não sigo o padrão pra me enquadrar. Há um grupo de pessoas que não faz nada pra mudar, que tem poder, mas se omite. Tá vivendo cativo, pensando que tá evoluindo, mas tá sendo oprimido, aceitando calado. Não tem opinião, robôs da mídia educados pela televisão. Alguns vivem com uma aberração, outros revolução. Só o tempo.